O Arce ajeita para a cobrança. 23 minutos, segundo tempo, 3 a 0 Palmeiras, o Paraguai, o Arce que é a cobrança de pênalti. Ele e o goleiro Elton. Autoriza Travassos. Partiu o Arce, pé direito, partiu, bateu. Segundo tempo, vai dando realmente números marcantes a essa conquista do Palmeiras e definindo a conquista do Palmeiras praticamente 4 a 0. O Vasco teria que fazer 5 gols agora nesses últimos 20 minutos, 21, 22 minutos, 21, mais o acréscimo que vieram a dar o Jorge Travassos para que pudesse levar a decisão para os pênaltis. 4 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Arce, o autor do quarto gol.